Deus não rejeitou o seu povo, mesmo em meio à dor e ao clamor. Reservei para mim, em cada geração, um remanescente fiel, cheio de amor. Ó profundidade das ricas promessas, sabedoria que não tem fim, graça que nos une, nos faz um só em ti. Em Cristo a vida eterna e a esperança ressurge. Se alguns caíram por incredulidade, outros foram enxertados na luz. A misericórdia é o nosso legado, e em ti, Senhor, encontramos a cruz. Ó profundidade das ricas promessas, sabedoria que não tem fim, graça que nos une, nos faz um só em ti. Em Cristo a vida eterna e a esperança ressurge. Toda a criação clama pela tua salvação. Em ti encontramos vida e a nossa união. Ó profundidade das ricas promessas, sabedoria que não tem fim, graça que nos une, nos faz um só em ti. Em Cristo a vida eterna e a esperança ressurgir. Português e worship, acústico, guitarra, piano. Se bem trouxe, bebendo.